quarto tá uma sucata. Foto dela, bitucas e latas jogadas no chão. E no espelho eu nem me reconheço. Eu me descuido enquanto eu cuido de você de longe. Enquanto você tá saindo, eu tô sem saída. Enquanto você tá virada, virando bebida, eu tô virado, sofrendo mais do que eu devia. Hoje eu faço uma faxina na minha vida. Alguém aí me chama pra beber, alguém aí me tira da deprê. Eu sei que eu tô fudido, mas hoje eu pego tudo dela e jogo no lixo. Alguém aí me chama pra beber, alguém aí me tira da deprê. Eu sei que eu tô fudido, mas hoje eu pego tudo dela e jogo no lixo. Hoje acaba isso. Wagner Mel, Natal, Vira Music, Thiago H, Gabriel Paletão, Felipe C10, estamos juntos! Virado, sofrendo mais do que eu devia. Hoje eu faço uma faxina na minha vida. Alguém aí me chama pra beber, alguém aí me tira da deprê. Eu sei.